no meio do circular. Antena 6314 is going to level off, fly level 0. Antena 6314, descend 4000 in H1011. 011, descend 4000, descend 6314. Grau 079. Antena 6314, descend 4000 em H1011. Antena 6314, descend 4000 em H1011. Antena 6314, autonomia? 6 horas e 30 de autonomia, está fora. Vicente, autorizado táxi para o ponto de espera da Oscar, reporte pronto. Autorizado táxi até a ponto de espera da Oscar, preparado para a próxima da Oscar. 360, via rota do plano de voo da Eulia de Irume, a saída, com curva direita após a decolagem. Transponder 5432 e o controle 1280, o Xané 6227. Correto, cruzamento, o Xané 6227, para o feedback do acionamento. Chamará. Three one four, direct service 366, descend 2,500 feet, clear the nave 1A10, report service 366. Alright, direct to Sierra Victor 366, from there we're clear for the INAP CNSS approach runway 10. We're reporting over it, 6314, down to 2,500 feet. Dois sete uno cinco, passa 366, aviso Alfa 10. 3715, torre 118.95. Bom trabalho aí, colega. Ô Salvador, boa. O 2009, declarando, se escuta. 2009, contato radar na decolagem. Após 2.000 pés, autorizado direto por alto, supra nível 240. Autorizado aí, manter o no 74, pronto. Torre, boa tarde, azul 2715, 2 milhas do 372, já visual. Azul 2715, autorizado por 10, vento 140089. Livre pouso no 02715. Livre Champagne, 6227. Chamaremos. Para nível 050, o ajuste 1011. 050, o ajuste 1011, você vai igual 368. 1620, após ITAP, você é 366. ITAP, então, pode voar direto ITAP após 366, viu? Bom, após vou a ITAP, após ITAP, a voz é a 366. Ok, gente, obrigado. Tempos são, aguarde para início de decolagem. Bravo Juliette, da siga. Tente, posso Bravo Juliette, mantente sobre condições de dois. Cheque. Sona transponder 0157, controle em 120.8. Para acionamento 1895 a torre. Papai, meu Alaska, mas quem é que aciona o chama táxi? Tutã 3614, Savalo Tower, 118 to decimal 95. 8295, over to Tower, 3614, thank you. Azul 4065, voa Pubave, voa em posição Pubave, Azul 4065. Voa Pubave, Azul 4065. Tower, Los Angeles 6314, INAV, runway 10. Connect 6314, continue approach, wait for landing clearance, traffic information. Bravo Echo 58, departure runway 17, won't interfere with your approach, runway 10. 6314, roger, got traffic, side, continue approach, 6314. Azul 2705, solos 20, direito no 21, decimal 9. 219, 27. Com 723 a bordo, com fins 4 horas. Decolado aos 21, controle Salvador no 20, decimal 80. A direita pro de coral, chamará controle 208, Vitor Romeosca. Direita saída coral, Vitor Romeosca. Tente direita saída coral, Vitor Romeosca. Chame agora o centro Recife na frequência 12251, alterna 12835. Centro Clássico, Leitino 12, Leitino 12, obrigado, Leitino 12. 4 clear to land runway 10, the wind is 140 degrees, 10 knots. 4 clear to land runway 10, 6314. Ponte 3, para Eliel, 240. Puxa, né, 327, informação Bravo, confere, aguarde para cópia, prepara da EL, transição coral. 327, obrigado. Solo Azul 2715. Azul 2715, Alfa Quilo para o Pate 3, atento ao sinalizador. Gente, Alfa Quilo, Pate 3, 2715. Vitor Romeo Oscar. Papá, Vitor Romeo Oscar, contato com rodada de decolagem. Sobe via saída coral para a Rita 120. Subindo via para 120, saída coral, Vitor Romeo Oscar. Chame Centro Recife na frequência 1251, alterna 12835. 1251, 12835. Boa tarde, chefe, até mais. Gol 1620, voo 7366, desce para 2500, pé, estou autorizado a aeronave da pista 10. Ajuste no 011, reporte de aviso 366. Para direto 2500 pés com 1011 no 366, portaria estabilizada. Papai Romeu, Fox Bravo Juliette, 65 milhas Nordeste de Salvador, serviço a dar encerrado, chame e controle Aracaju na frequência 1203. 1203, Fox Bravo Juliette. Alpha Juliet Gate 05. Alpha Juliet Gate 05. Papa Romeo Yankee Mike Hotel, pronto, 4. Alfa Hotel, autorizado Petrolina, já roda do plano de voo, 2.500 pés na cola da pista, 1-7 com curva esquerda no corredor forte, restrito a 1.000 pés até a liberação do controle Salvador. Aciona 5464, controle 120, décima 8. 140 graus, 1-9. Provisão de decolagem 1-0 ou chanel 6227. Ali mantém 1-7, Oscar McKenck. Ali mantém 1-7. Mais hotel, confirme pessoas a bordo de autonomia. Ok, Yank, mais hotel, para acionamento, chame 18952, reajuste no 0-9. Na minha 327, conforme. 327, afirmativo, tá? O Xanemia 327 autorizado para Ilhéus, via rota do plano de voo, nível 240. Subida da Elf, transição coral, curva à direita após a decolagem. Transponder 5451, controle 120, décima 8. 240 Ilhéus, via rota do plano. A pista 10, a saída da Elf com curva à direita, transição é a coral. 5451 no transponder, 201 no controle, Xanemia 6227. 208 no controle. 208, obrigado. 208. Correto, na posição 3, chama para pushback para a minha 327. Passarei, minha 327. Minha 227, decolada 226, controle Salvador 120, décimo 80. Obrigado. Oscar McKenck. Autorizada a decolagem da 1-7, corredor Axé, 1000 pés. Vento 140 graus, 1-9. O radar de decolagem sobre via 3 da El, está nível 360. Via da El 360, assim que possível, aprova mais adiante ali, Leda. Cena 627, estou autorizado, Leda. Obrigadão, Leda. 0-9. 0-9, está livre, está com desespero da 3567. Não, Torre, é um azul que está chamando a gente aqui. O senhor acho que não está copiando. Vou tentar fazer uma ponte para ele. Eu acho que é isso que ele quer. Deixa eu ver aqui. Pode falar, azul. Agora, meu amigo. Controle 6227 em ponte aqui para azul. Qual é o azul? Qual o número? Controle Salvador no 20-80. 120-80, Ian. Estou conseguindo falar com o centro. Com o centro Recife. Salvador, Então, 3367 abaixo. Controle Salvador, é o Papa Romeu, Oscar Mike Yankee. Oxané 6227, solicite ao azul 2791, chama 135 na frequência 12545, 12685. Copiado, o azul 62, corrijo, 2791. A professora chamar o centro em 12545 e 12685. Professora, está 3567, bom dia, espera, dá 1-0, está pronto, decolagem. Tá legal, controle 6227, passou aqui para azul, copiou, obrigado aí. Muito grato, aqui na 6227. Estabilizou, gol 620. Na 3367, acione identificação desse via chegada a bonde para o nível 050, o ajuste no 0-1-1. 1-6-2-0, torre, 1-1-8, decimal 95. 1-6-2-0, obrigado, uma boa. Confirma a aeronave, mas não corre do Axé, assinado transponder 01157. É o Oscar Maikian, senhor, está decolado, solicita a sua direta para a tira presente. Oscar Maikian, que está autorizado direto para a Manati, reposte 20, milho de Salvador. Reposta para 20, milho de Salvador, Ian. Oscar Maikian, que próximo transponder para o 5174. 5174. Estou em Salvador, boa tarde, Gol 620, estabilizado aí neve, 190. 620, continue a aproximação, é a porta 7, estou 372 embaixo do trabalho. Depois da linha 372. 5174, Oscar Maikian. São 367 privados de vídeo. 620. Sente, o 620. O vento é 140 graus, 10 nós. Autorizado a decolar. Autorizado pouso, pistola 0, 620. Livre pouso, 10, 620. 55, informação brava, aguarde para a costa. Prepara da Elsa, São Coral. Saiu Coral, Guarani. Obrigado, transmissão ótima, correção 3155. Afirma, saiu ótima. Zero, boa. Salvador, boa tarde, está 3567. O 5457, chuva para o nível 360, na saída árvore. 5457 acionado, é a saída árvore. Meu Yankee Mike Hotel autorizado o táxi até o ponto de espera da Oscar, reporte pronto. Na 3367, após desvio, está autorizado direto Serra Vita 367. Após desvio, direto Serra Vita 367. Papa Romeu Yankee, Mike Hotel, autorizado. Aliás, manter pistola 7. Pagode, nível 320. Subida da AEL, transição ótima, curva à direita após a decolagem. Transponder 5454, controle 120.8. Autorizado para Guarulhos, unido 320. Rota Papa Alfa Índia, Umbádio, Pesulu 44, Pagog. Cena da AEL, transição ótima. 5454-1208. Confirmando. Então 3155, aerovia inicial, autorizou 1-0, após Papa Alfa Índia, então conforme o plano. Afirma, autorizou 1-0, é inicial. Sena 6227, Sena Centro Recife, 125, decimal 1, alterne 128, decimal 35. O Sena 6227 vai chamar Recife 125, 1, alterna 12835. Boa tarde. Boa 097, autorizado o procedimento RNAVE, pista 10. Autorizado RNAVE, 10, boa 10, 97. Alexandre de Salvador. Pois boa tarde, Azul 2711, número 164. Azul 2711, boa tarde. Contato radar 73 milhas nordeste do Salvador. Vou ir direto Bonfim para a chegada Bonfim e reporte para a descida. Mando direto Bonfim e reportará para a descida. Azul 2711. Papa Romeu, Oscar, Mike Yankee, frequência livre para autocoordenação. Eu, Yankee, Mike, até autorizado o cruzamento, é parte liberando o eixo de da pistola 028. Bono 620, Alfa Juliette, portão 4. Alfa Juliette, portão 4, 620. Papapapá, Charlie Jeff, portão 4. Autorizado, Serra Delta Lima Oscar, no meu pés, decolador 17, curva direita, corredor axé. Transponder 01 no 56, controle 120, decimal 8. Confirma o pátio que se encontra pessoas a bordo da autonomia, Charlie Jack. Charlie Jack, para acionamento 2895, ajuste no 0 ou no 8. Aguarde, ajuste na minha 327. Aguarde, 27. Reporte ponto espera da Papá. Papá, o meu Yankee Mike Hotel agora sim, secundário e primário. Da presente, controle Salvador 120 decimal 80, corredor forte, restrito meu pés. 120 decimal 80, restrito meu Yankee Mike Hotel. Sim. Gol 097, está fazendo um pequeno desvio à direita da rota, né? Passando para o controle. O Gol 097, apertando um pequeno desvio à direita, resumindo a prova final. Bem, o Gol 097, após o desvio, isso vai ser a vista 366. Positivo, 366 após o desvio, 097. Gol do Papa Romeu, Yankee Mike Hotel. Papá Romeu Yankee Mike Hotel, mantém as condições visuais, ajuste a 0119. Confirma 3 ideal para o destino? Claro, ideal para o destino é 350. Bem, autorizado direto destino, Libra autorizado 2500 pés, o Papá Romeu Yankee Mike Hotel. Mike Hotel Ciente, autorizado para o destino, em exceção para a da... 2.500 pés. Papá Romeu Yankee Mike Hotel. Valeu, minha bela. Abraço, irmão. Boa, bravo. São Paulo, Guarulhos. Baixando a minha 355, formação bravo. Prepare a Dael, transição, um ótimo, aguarde o pacote. Dael, ótimo, aguarde. Zé que Mike Lima, na Lima Solo, Salvador, no 21, décima 1. Confirmando no 219. 19, som. Direita para evitar uma formação, só logo possível, nós amaremos o rumo de serviço 3367. É, 3367 após desvio, está autorizado na revista 366. Desvio 366, ó, 367. Papai Romeu Yankee, Mike Hotel, autorizado subida para 2.500 pés, quando possível estimado para pouso. Primativo, entendeu que está liberado, estamos aguardando mais um pouco para liberar a formação. O nosso estimado no destino é 2021. Gente, Papai Romeu Yankee, Mike Hotel. Final estabilizado visual, voo 0097. Voo 0097, complexo procedimento, chame torre, UNO 18, decimal 95. 295, obrigado. 3367, desça para 2500 pés, ajustando a 0 no UNO, autorizado procedimento RNAV, pistão no 0. Redescida para 2500, autorizado, autorizado RNAV, no 0, procedimento. 3567, chame centro Recife, UNO 26, decimal 0, ao CERN 128, decimal 8. 360288, boa tarde. O Xanema é 355, autorizado Guarulhos, via rota do plano de voo. Apesulou no 0, Papa Alfa Índia, DCC Umbad, Apesulou 44, Pagog, nível 360. Subida da El, transição ótima, curva à direita após a decolagem. Transponder 5467, controle 120, decimal 80. 360 para São Paulo, Guarulhos, conforme rota seu plano, apresurou 90, Piraí, Umbate, apresurou 44, Pagode, escola, curva direito da El, Motiva, 5467, transponder 208, controle 6325. Correto, estamos prontos, vai que aparamento na 355. Já é autorizado contornar o Pátio Uno, então, táxi via Patione Índia, até o ponto de espera da 1-0. Ponto de espera 2-1895, ajuste no 0 no 1. Papá, papá, Mike Romeo Alfa, acione código 0143. Subida Arbor 1 Elefa, 4198, aguarde para 4. Está no controle Ilhéus, frequência 120, decimal 1. Romeu Mike Serra Golf, boa tarde, autorizado chegada Mari, reporte para descida. Autorizado TAP, Papá Romeu Mike Serra Golf. Mike Romeu Alfa, reporte para da Barra. São 3367, complexo procedimento, chame torre, UNO 18, decimal 95. UNO 1895, torre, Salvador. Uma boa tarde, obrigado, 3367. Boa tarde. 06627. A gente mantém o posto de espera do Nova. Controle Salvador, nossa boa tarde, da 3367. 3367, continua a aproximação, aguarde a utilização de pouso, reporte serve para 372 abaixo da vaga. Contarei. 1097, Solos 44, Solos Salvador 121, no decimal 9. 219, 1097. Continua Xenia 327, autorizado a decolagem da 1-0, vento 150 graus 1-0. Vento, decolagem 1-0, 327. Portão 09. Alfa GDX 9, zona 09. Azul 41 no 8, para escolha. Azul 8, assino 35. Azul 41 no 8, autorizado para confins via rota do plano de voo, nível 360. Subida arbor 1 no Elefa, curva à direita após a decolagem. Transponder 5477, controle 120, décima 8. Confirmando a subida arbor 1 no LF. Afirmo, arbor 1 no LF. Correto, na posição 01 no champanhe de Chibeca Franca. A 3367, autorizado pouso 1-0, vento 140 graus 089. Gente, outra chegada. Sonia 327, decolado às 45, controle Salvador 120, decimal 80. Nascente, Salvador, controle 120 agora, 327, boa. Todo Salvador, boa tarde, China 6327, decolou, cruza 1.800 pés, crescido a era, transição coral na equipe. China 6327, boa tarde, contato radar, suba para o nível 240, após 2.000 pés, autorizado direto coral. Frente, salve ao 240, após 2.000 pés, voa coral, 6327. Informar que Romeo Alfa reparte através do parque de Iguaçu. Azul 2791, informação dado. Azul 2791, boa tarde, autorizado chegada a mão, reporte para a descida. Reporte para a descida 2791. 7 solos 4, 7 direito no 21, decimal 9, solo Salvador. Direito no 9, 3, 3, 3. Autorizado a Renato da 1-0-2-7-1-1. Alfa é importante para a filete, na 3-3-6-7. Primeira 7, Alfa Juliette, portão 1-0. Alfa Juliette para portão 10, na 3-3-6-7. Bate a Alien Jack, autorizada a decolagem da 1-0, vento 60 graus no número. Azul 2761, prossiga. Sente, Azul 2761, acione código 5176. Suba inicialmente em condições visuais para o nível 145, aguardando uma autorização com o centro Recife para o nível 340. Sente, o Mike Serra Golfo desce inicialmente em nível de voo 050. 050, Golfo. Controle, o Mike Roda Alfa está passando a aplicação. Da final da 35, sob farol de tapão, chame controle, 120, décimo 80. Sente, atualizado curva direita, puxando GF, farol de tapão, 208. Obrigado, qual é a boa trabalho? Tome. Tô, João, boa tarde, papá, Mike Romeu Alfa. Mike Romeu Alfa, prossiga. Tava passando pintura sul, minha intenção é... Quando autorizado, prosseguir pra Rima. Autorizado cruzamento do eixo de aproximação da 1-0 de imediato, comprou a norte, reporta liberando o eixo da 1-0. Positivo, só que você tomou mais um minuto do setor aqui de Piatã e já prossegue, autorizado. Mantenha 500 pés. Michael Romeu Alfa, devido a aeronave decolada no corredor Axé, um CIUS 2-0, sentido contrário no meu pés. Positivo. Papai Vapa Charlie, Jack, me escuta? Escuta. Informa o tráfego helicóptero mantendo o litoral sul, 500 pés, não interfere, Alfa CA 50. Romeu Alfa, confirma o tipo do equipamento? É um Alfa Serra 50, um helicóptero. Gente. Pode visual com o tráfego, Mike Romeu Alfa. Tá o visual ainda, tá sobrevivendo aqui, Piatá, vai prosseguir para rimar em mais um toto. Gente, então, autorizado o cruzamento da final da 1-0, reporte liberando hoje. Desça para nível 060. 060-2791. O Xanã 6327, centro Recife, 125, decimal 1, alterne 128, decimal 35. 251-2835, Xanã 6327, obrigado, Xanã. Oi, Xanã, Eco, controle Salvador 120 decimal 80, ciente do Alfa CR 50. Ciente do tráfego, controle 208, grato, é bom. Mike Romeu Alfa, confirme intenções. Está presente de imediato, passa para Enrimar, autorizado. Autorizado, de imediato, com Pro Norte. Mike Romeu Alfa, informa o tráfego ATR-72 da Azul, uma milha do CF do 37. 366, que fica a 10 milhas da cabeceira no zero. Positivo, agora já de imediato adiantando, semana livrando aí final no zero. Controle, Charlie de Aeco, corredor Axel no meu pé. Papapá, Charlie de Aeco, mantém as condições visuais, hoje chama zero no 1, reporte parada barra. Azul 2791, mantenha 210 de ground speed. Forma o número 2 na aproximação. Gente, vai reduzir para 210 de ground, ou 2791. Azul 2791, estabilizado na final. Azul 2791, completo o procedimento, chame torre, 118, decimal 95. 1895, obrigado. Papai Romeu Mike Serra Golfo, confirme procedimento para realizar. Central Renato. Papá Romeu Mike, Serra Golf da presente, vou Serra Vista 366, desça para 4.000 pés, ajustando a 0 no 1. 366, 1.011, Mike, Serra Golf. 7, no heliponto da Enrimar, não interfere. Ok, vai reportar o 372, azul 271. Mike Serra Golf, inicialmente 4.000 pés, ajustando a 0 no 1, direto Serra Vista 366. 4.011, direto 372, baixo 8º, azul 271. Azul 271, autorizado pouso na 0, vento 150 graus, 099. Gente, autorizado pouso, azul 271. Azul 2761 no chame centro Recife, 126 decimal 0, alterne 128 decimal 8. 260288, azul 2761. Papapá, Charlinho do Eco, confirmado para pouso? Última pouso 25. Aguarde 6355. Azul 2791, redução de velocidade para 200 mais. Reduzindo para 200, azul 2791. Charlin Teco, frequência livre. Papá Romeu Mike Serra Golf, desça para 2500 pés, autorizado procedimento RNAV pista na 0. Possível mantenha a presença e velocidade até próximo ao externo. Atente, desça para 2500 Mike Serra Golf, mantenha a velocidade. Aerocard 531-55231, aborto Galeão, 4 horas. 355, parte autorizada até o ponto de espera da 1-0, via Pátio Uni Índia. Próximo ao ponto de espera 2895, altímetro no 0 ou no 1? Ajustado no 0 ou no 1, vai até o ponto de espera da pista 1-0 via Índia. Lá 2895, boa tarde. Salvador, azul 418 na ponte 1, solicita funcionamento. Aguarde, azul 418. 0, Salvador, azul 27. Ok. Solo Salvador, azul 2711, vibrou pela direita. Azul 2711, Alfa, Kilo, parte 3, posição 4, Lima. Alfa, Kilo, parte 3, posição 4, Lima, o 2711. Azul 6918, boa tarde, autorizado chegada Mari, desça para o nível 050. Chegada Mari, desça para o nível 050. Azul 6918, da presença autorizada, direto servido 368. Azul 4118, se tiver questionamento, chame o táxi. Autorizado, funcionamento, Azul 4118. Azul 2791, desça para o nível 050, aguarde para o vão Serra Vita 366. 050 e aguarda, 2791. Confirme no TAT 3155. Tá 3155, autorizado alinhar e decolado 1-0, vento 130 graus 1-0 mais. Autorizado alinhar, decolar, pistão 1-0, tá 3-1. Gente, o Papa Romeu Oscar Mike Yankee é autorizado, reporte através do passo de situação. Salvador, 097, autorização 097, informar o curso Charlie para confins autorizado, via rota do plano de voo, nível de voo 360. Subida Arbor 1, eleva curva à direita após a decolagem da 10. Transponder 5504, controle 120, decimal 80. Correto, voo no 097, confirme o portão. 09, chame para o pushback acionamento no 097. Para o táxi. Qual a autonomia? Boa. Sentimento 355, táxi autorizado, reporte no através da posição 05. Salvador, boa tarde, passarinho 2233, pista Charlie para barridas nível 160. Passaria do 2233, autorizado barreiras, nível 160, subida Momo, transição da TAP, curva esquerda após a decolagem, após segue conforme o plano. Responde 5507, controle 120, decimal 8. 160 barreiras, nível 160, segue a Momo, transição da TAP, decola com curva esquerda após conforme a rota do plano. 5507, transponde, controle de Salvador 208, o passageiro informa que não cumprir a restrição da carta, 2222. Confirmando 1208, controle, confirmando não cumpre a restrição superior, é isso? Ah, sim, ativo, seu controle 208. Gente, cumpre a instrução inferior então, passagem do 2233. Sim, vai cumprir o 2233. 197 possível. Gente. Incrementando, mais seguro. Sempre vai incrementar até 170. Minha 355 vai seguir retomada do embreado azul até o ponto de espera. Ponto de espera 395, ajuste no 0 no 1. Salvador, está 3155, boa tarde. Na 3155, boa tarde, contato radar, suba para o nível 320, autorizado direto Leda. 320, vou na torre de Leda, está 3155. 5 possível, vou a Mótila. Está 3155, aguarde coordenação. Neve. Relato, está presente o Mike Serra Golf, autoriza a base pela direita. O Mike Serra Golf, cancelado, entendi que solicitou cancelamento de regras ao 06, cancelado ao 06, autorizado esquerda, base pela direita da 97, base curta, formo ATR da Azul, já a uma milha do, de Duna. Tá, sete, Mike Serra Golf. Mantenha a presente velocidade, Mike Serra Golf, até o mais próximo da cabeceira 97 possível. Sete, mais um minuto vai iniciar a edição. 4, boa tarde, 5, 7, 3, 1, 4, informação Charlie, petrolina autorizada via Alta Zulu 2-0, nível 3-4-0. Subida Momo, transição Nenim, curva à esquerda após a decolagem. Transponda 5-5, 1-5, controle 1-2-0, 8-0. Autorizar 3-4-0, petrolina, Alta Zulu 2-0, Momo, Nenim, curva à esquerda. Correto, chama para o pushback acionamento, minha 13 no 4. Camarada, obrigado. 1400099, agilizando o manobra. Golf, vai pensar após o pouso, o backtrack para a bata. Autorizado, após o pouso, o backtrack para a bata, o Mike Sargo. Golf. Azul 418, a linha decola de imediato, separado? Afirmo, 419. Autorizado, a linha decolada, 10, vento 140 graus, 099, Azul 418. Gente, autorizado ingresso, elemento decolagem, pista 10, Azul 418. Torre Salvador, uma boa tarde, Azul 2791. Azul 2791, mantenha o ponto de espera da... Confirmando, Azul 2791, continue a aproximação, porta será vitor 372. Vamos mostrar por Cirrus 2-2, trocando o cabeceira 197 mais 30 segundos. Gente, vai reportar o 372, sentido de tráfego caso 2791. Primeiro 355, mantém o ponto de espera da 90. Salvador, acho que a Maikia que passou que trouxe 200 pés para o farol de Itapuã visual com a aeronave final da 10. Acho que a Maikia sobre o farol de Itapuã inicia esperas com curva pela direita com bloqueio sobre o farol. Ciente, o Ian. Solo 09, autorizado backtrack, táxi pela pista, acesso na frequência livre, mais cargo. T2, passagem travada, azul 2791. Do 2791, autorizado pouso, nosso 0, vento 140 graus, 08 mais. Autorizado pouso, Azul 2791. Azul 4118, decolado 09, controle Salvador 120, 180. Com 20.8, azul 4118. Oscar Maikek, efetue 270 pela sua direita. Quadros com o número 2, cruza o campo à retaguarda do ATR-72 da Azul, curta sinal da 90. Reporta girando base, sinal da 97. Reporta girando base, sinal 97, Oscar Maikek. 4118. Maikian que vai prosseguir para cruzamento retaguarda da aeronave final curta 1-0. Autorizado cruzamento do campo, Oscar Maikian que reporta girando base pela direita da 1-7. Reporta na UIAC. Condições de agilizar o cruzamento? Afirmativo. Gente. Oscar Maikian aqui no cruzamento no 028. Autorizado, cruzamento, reporte girando base no 7, Oscar Maikian. Maikian, reportará. Puxa na 6355, ali mantém o 90. Azul 2791, direito no 219, solo Salvador, solo Azul no 2. Direito 219, 2791. Salvador, o Azul 2791. 2791, Alfa Kilo Pati 3, 3 ou 1000, posição. Alfa Kilo Pati 3, 3 ou 1000, 2795, estamos centro Recife, 125 decimal 1, ao TR 128 decimal 3. 128, 3. E a final 97, baixado e travado. Como é que é autorizado o pouso? 97, vento 150 graus, 08 mais. Yeah. Autorizado, RNM 10, azul 69 noite. Azul 6918, complete procedimento, chame torre 118 decimal 95. Torre 1895, boa tarde, azul 6918. Boa tarde. Tá 3367, informação Charlie, com fins autorizados. Via rota do plano, aeroporto inicial Altozulu 1-0, nível de voo 360. Subida da EL, transição ótima, curva à direita após a decolagem.